Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz Camila Costa com seu álbum solo, Reflexo. Começamos com Esse Homem, uma composição de Rui Quaresma e Camila Costa. Quem é esse homem que me faz cantar? O amor que tenho tanto para dar. Nunca ouvi, que insensatez. O que dele sei, não sei, só sei que vem do sonho. Se esse homem venturoso assim quiser me arrancar o espelho frágil de mulher e vestir e despir minha fantasia vil. E se de repente... Camila integrou durante anos o Sururu na Roda, ao lado de Nilce Carvalho, Fabiano Salek e Silvio Carvalho. Reflexo é um disco solo valorizando sua voz e suas composições. Seguimos com O Grande Lobo do Mar, uma composição da Camila. Vem soprando o vento, anunciando a chegada de um bom tempo. E num tempo onde o tempo é certeiro, avistei meu marinheiro chegando à beira-mar, guerreiro de mim. Me põe a cantar as minhas batalhas do coração, moço bonito que tem. Reflexo, de Camila Costa, foi produzido e arranjado por Rui Quaresma e conta com músicos de primeira qualidade, como Itamar Assieri, Zé Luiz Maia, Jurim Moreira, Zé Carlos, Fabiano Salek e a participação de sua parceira Nilce Carvalho. O Tempo e o Amor, composição de Rui Quaresma e Camila Costa, conta ainda com uma formação de cordas. Foram se deparar em pleno carnaval, no baile do Covil, onde ninguém se vê, e disfarçados no baticum, os mascarados. Ah, o amor se infetou. O tempo estancou com a vista inebriada, gin, cigarro e batucada, num dueto de ardor febril. Meu guri, o clássico de Chico Buarque na voz de Camila Costa, com uma participação de Fátima Guedes. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri e ele chega. Chega suado e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá. Um lenço e uma pena, troca de documentos pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí, olha aí. É o meu guri, ele chega. Reflexo de Camila Costa é o disco do dia de hoje, um lançamento da gravadora Fina Flor com distribuição da Hobby Digital. Mais informações no site www.finaflor.arte.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um disco do dia.